Azul 4297 para o táxi com 93 a bordo, 4 horas e 20, Ribeirão Preto. Direita na Índia, ponto de espera Torre 1 no 8190 5, antes de chegar 0210, um bom voo. Direita na Índia, ponto de espera da 0895, está com 0210 no ajuste, o Azul 4297, um bom dia, bom trabalho. Lincoln ao controle, 4297. Firme, Nicolau, 5-1, por favor. Obrigado, bom trabalho. Oi, bom dia, Azul 4297, decolou, Dael, transição Leda na sua escuta. 4297, contato radar, voo para 340, via saída, Dael. Dael, via 340, Azul 4297. Grado, prossiga. Quantas pessoas? Quem vai ser coordenado? Tá 3520. Tá melhor de descida. Oeste Salvador. Sentada enterrada. Chame o controle Aracaju na frequência no 20.3 e solicite diretamente este controle. 203, obrigado. Bom dia. Senhor Azul 4297, pode voar a Motiva? 207, chama Recife 1335. 3395, Azul 4297, bom dia. Controle Salvador, Azul 4297. Consiga. Chamou Recife 3395, não teve sucesso. 3325 e 128, decimal 8. O Azul 4297. Dois controle. Confirma a secundária, a primária 3325, a secundária. 128, decimal 8. Ok, 3325, 1288, Azul 4297. Diogo Uno, Uno, meia Uno. Uno, Uno, meia Uno, bom dia, Copa Guarulhos. Tá pronto. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Lê da Morte, via pêndulo 1-0 até Taubaté. 5067, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Tio, tá autorizado 360, Guarulhos, decolagem 1-0, curva na direita, da El, Lê da Morte, a pêndulo 1-0 até Taubaté. 5067, no transponder, controle 208, gol 1-1-1-1. Salvador, muito bom dia, TAM 3601, paciente da Golf, autorização Congonhas? TAM 3601, bom dia, Congonhas, nível 340 autorizado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Lida, morte da via, pêndulo 1-0, Ubave, pêndulo 1-6, conforme, 5072, transponder, controle 1-20, decimal 8. Segunda da El, Leda. Motiva. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 340, rota do pulado. Decolada 10, primeira cola direita, da El, Leda, Motiva. 5072, 1208. Vai ser via pêndulo 10, Pubá, via pêndulo no meio, Belo Horizonte, direto, Xomote. A pêndulo 30, OTAN 3601. 3601, correto. Chame pronto para o pushback acionamento. Chamará a mensa grato. Rota 3601, está no 7 para o pushback de lamento. 3601, aeronave da Gol, realizando pushback no 61, é condições de fazer essa interferência com a mesma? Afirmativo. Passar a pessoa do solo, fazer simultâneo e com segurança. Tem, se for daqui que pediu, só lhe chame pronto para o táxi, está 3601. Semana para o táxi. Que jogou o 161, 163 a bordo, Alterna Galeão, com 4 horas e 18 de autonomia. O 161, táxi via Pátio Índia, com sucessora torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Negativo, Pátio Índia, 1895, meio de 19, ajuste o 161. Salvador, gol no 161, próximo ponto, espera pronto. O 161, autorizado a linha de decolar, pista no zero. Vento. Vento calmo. Aqui eu também vou decolar de gol no 161. Táxi do 3601, 168 é o POV, 4:20, atrás da Confins. Então, 3601, no táxi autorizado via Patins, já conta de espera ponto, perdão, conta de espera Torre 1, no 1995, Transjustina 019, bom voo. 2019, Pátio Índia para 10.1895. Graças, bom dia, 3601. Salvador, tá, Mike, X-Fox. Siga. Bom dia, Paulo, tira autorização para o reboque aqui da posição 14 na remota, para a posição número 3 na Fasmona, por favor. Reportar através do portal 62. 200, obter informações. Quantas milhas? 15 milhas. Na 0, no bom dia, autorizado a linha de colar. Pista no 0, sempre calma. Iniciado no 0, 3601. O Nuno 61 na pós desvios, vou direto pro Bave. Desvio pro Bave, obrigado, vou o Nuno 61. Lima, decolou os 35. Chame no 20, decimal 8. Bom voo. 20, Edson Graves, bom dia. Bom dia, Santos 3601. Santos 3601, contato radar, número 340, via saída da EL. Afirmativo, 340, confirme EL, solicitado por hoje, da EL. Até o perfil de saída, são 3601, mantemos outra aeronave que pelo mesmo perfil de saída. Positivo, ok, mantendo o perfil 3601. Salvador, Sam, Mike, Taxi, Fox. Mike, Taxi, Fox, Sam, autorizado para seguir até o portão 03. Ok, obrigado. Ou o 9161 no sistema Centro Recife, na frequência 133.95 e alterna 135. Perfeito, não sei, pode ir. 3601 no chama Recife, 133.95 e alterna 133.25. 3395, 3325, só 3601,